Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Mas, mãe, eu digo, é pra me lembrar o passado, minha filha. Viu o passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria pra não lhe perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Na comunidade da Vila Raiz, no bairro da Várzea, desde 2018, crianças e famílias recebem gratuitamente atendimento lúdico-terapêutico através do espaço solidário GRIS, Casa Maria de Lourdes. E hoje o Histórias do Velho Oeste tem a satisfação de conversar com Joyce Paixão, coordenadora e cofundadora do GRIS. Meu nome é Joyce Paixão, eu tenho 35 anos. Atualmente eu sou cofundadora, né, e atualmente estou como coordenadora do GRIS Espaço Solidário Casa Maria de Lourdes, aqui na Várzea, na descida da Vila Raiz. Eu já tenho uma relação com a Várzea de muito tempo, porque eu sou originalmente de Olinda, mas aí durante a graduação aqui na UFPE, como eu chegava em casa muito tarde, meia-noite, 1h da manhã, no final das contas era mais interessante vir morar aqui e ficar perto da universidade do que ter que fazer esse trajeto tarde da noite. Então, acho que eu me mudei para a Várzea oficialmente em 2007, 2008, mas desde 2004, né, que eu entrei na universidade. Então, eu já tenho essa relação bem antiga com o bairro. E agora, esse mês de outubro, está fazendo 2 anos que a gente tem o GRIS, que sempre foi um sonho meu. Eu trabalho com movimentos sociais desde os 15 anos de idade, então foi o que me mobilizou, né, para fazer o curso de Ciências Sociais. E depois de formado, trabalhei em vários lugares, mas nunca era necessariamente o que eu queria, né? Eu sempre tinha... sempre era atrelado a algum outro tipo de visão que eu não concordava. Então, eu resolvi que ia abrir, né, o próprio espaço, porque aí eu conseguiria desenvolver o trabalho que eu quero, né, sem precisar estar presa necessariamente a uma visão política específica, ou presa a algum tipo de financiamento, ou presa a algum grupo político, né? Eu realmente poderia desenvolver o trabalho que eu queria. criado por Joyce Paixão e Cristiane Zidane no segundo semestre de 2018, o Gris nasce como um lugar onde famílias e crianças da Vila Raiz e comunidades vizinhas poderiam receber não apenas ajuda material, mas também um atendimento humano integral. O Gris, ele começa... Começou quando a gente começou a ajudar uma família no interior. Eu dava capacitação em Chão Grande para professores. E aí a gente conheceu uma família bem, bem pobre, assim. E aí a gente fez, ah, vamos fazer uma campanha, né, para conseguir fralda, comida. E nesse processo, como acaba que, como eu tenho uma trajetória não só dentro dos movimentos sociais, né, mas também movimento estudantil, enfim, eu conheço muita gente, nesse processo de campanha, minha casa começou a aparecer um depósito, assim. Eu não tinha casa mais, né, era um caminho que eu tinha só para entrar em casa, um caminho do quarto para a cozinha e um caminho da cozinha para o banheiro. O resto da minha casa era tomado de doação de roupa, fralda, comida. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, pô, seria interessante que eu tivesse um espaço para funcionar como um centro de recolhimento e redistribuição de doações. Então, a gente conseguiu uma pessoa, né, um doador que cobriu, a gente começou a procurar casa no bairro, encontramos essa casa aqui na descida da Vila Raiz, e aí a gente conseguiu que ele, né, pelo menos essa parte do começo de fiança, né, todo esse contexto, ele pagou, né, para que a gente pudesse fazer. E aí, depois que a gente já estava com a casa, a outra cofundadora, ela é pedagoga e psicomotricista relacional. Ela trabalha diretamente com crianças, né, especiais, com deficiência. E aí, quando a gente estava com a casa em mãos, meio que todo o projeto que eu já tinha em mente, né, foi só ir colocando e encaixando, né? Tanto que tem gente que vem aqui e faz, como assim, você só tem 2 anos, né? Mas já tem tanta coisa, porque já era idealizado, né? Já existia na minha cabeça, já existia na cabeça dela. Então, meio que quando a gente conseguiu um lugar, a ideia de ser um centro de recolhimento e redistribuição de doações ficou em segundo plano, e em primeiro plano ficaram as atividades, né, que a gente oferece para as crianças e adolescentes do bairro, e, por consequente, para as suas famílias. Então, chegou a ter 112 crianças cadastradas, só que aqui é uma casa pequena, né? Então a gente não tinha como atender todo mundo de uma vez só. Antes da pandemia, a gente já estava com 34 voluntários trabalhando, né? Com várias atividades. Então, as crianças já gravaram o próprio curta, né, delas. A gente já tem 4 turmas, né, de mães formadas em outras atividades. O Gris se torna diferente de uma creche ou de um reforço escolar, na medida em que o atendimento e o cuidado efetivo às famílias são base do trabalho feito pelo espaço. A gente atende, em teoria, crianças de 5 a 15, crianças e adolescentes, né, de 5 a 15 anos. E aí eu digo em teoria porque, por exemplo, a gente já teve casos de crianças menores de 5 anos, né, com quadro de depressão infantil. E tem alguns adolescentes maiores de 15 anos, que normalmente são adolescentes, né, portadores de alguma deficiência. Então a gente tem essas exceções, mas em vias de regra a gente atende crianças e adolescentes de 5 a 15 anos e as famílias. Então, a gente tem o que a gente chama, que a gente faz, cada família, a gente faz um PDI, que é um plano de desenvolvimento. A gente tem esse plano de desenvolvimento da criança e tem o plano de desenvolvimento da família. Porque a ideia não é que a gente fique aqui prestando um assistencialismo a essa família. A ideia é que a gente consiga trabalhar as potencialidades dessas crianças e adolescentes e da família inteira. Né? Então, por exemplo, a gente fez para as mães, né, oficinas de gerenciamento de dinheiro, né, oficinas de economia doméstica, porque muitas delas têm uma renda que é o que a gente chama de renda diária, né, porque, sei lá, vende lanche, ou vende comida, ou vende alguma coisa. Então, muitas delas não tinham ideia desse fluxo de dinheiro, ou de pelo menos, tipo, quanto é que eu gasto para produzir um bolo, por quanto é que eu vou vender esse bolo, né? Quanto esse bolo vai me render de lucro, quanto esse bolo... Então, a gente fez essas oficinas com algumas mães, fez algumas oficinas formativas, que é um leque à parte que a gente tem, que a gente abriu no último ano, porque como a gente é bem novinho, então meio que a gente foi testando metodologias para ver o que é que funcionava, e chegamos nessa, assim, a gente não tem como atender só a criança, porque no final das contas a criança é a ponta do iceberg, a criança é o sintoma. Como é que as crianças chegam aqui? A gente tem duas portas de entrada. Ou a criança, ela vem encaminhada pela escola, né? A assistente de educação especial, ou a AE encaminha, ou a própria direção da escola, né, encaminha para cá, e aí ela já vem ou com um diagnóstico fechado, ou com alguma hipótese de diagnóstico, que aí a gente vai tentando ver como é que funciona, ou é o que a gente chama de demanda espontânea, é alguém que ficou sabendo, que viu nas redes sociais, ou uma vizinha, né, tem outra criança, vem para cá, e aí ela chega aqui. Quando essa criança chega, se essa criança vem encaminhada pela escola, que a gente já tem um direcionamento, a gente funciona de uma maneira, e quando a criança vem com uma demanda espontânea, né, que porque viu, ou porque conheceu, ou porque quer vir conhecer, então dependendo da idade, a gente vai fazer um plano para essa criança. Ela passa 2-3 semanas vindo, para a gente saber como é que essa criança se comporta com outras crianças, como é que essa criança se comporta sozinha, né? Às vezes, muitas vezes, a professora não consegue identificar que essa criança, né, tem um déficit de atenção, ou é uma criança que é hiperativa, ou é uma criança que tem dislexia. Então, a gente passa esse tempinho para entender como é que a criança opera, para conhecer um pouco mais da família. Para isso, o espaço conta com assistência social, atendimento pedagógico, terapêutico e reforço escolar, que cuida da alfabetização, letramento e desenvolvimento de potencialidades das crianças atendidas, além de diversas oficinas de produção criativa que são oferecidas no espaço. Isso, a gente tem o acompanhamento terapêutico, que aí é um acompanhamento que é feito, por exemplo, uma criança que a gente acha, essa criança, né, está muito reservada, essa criança teve uma mudança súbita de comportamento. Então, essa criança fica vindo uma vez por semana para um acompanhamento terapêutico. E esse acompanhamento terapêutico também é feito com as mães. Que a gente tem uma realidade aqui, eu acho que de todas as famílias que a gente atende, 5 ou 6 famílias, a gente consegue acompanhar a mãe e o pai. Porque o restante são todas de mãe solo. Então, essa mãe está extremamente sobrecarregada. Então, a gente precisa também ter esse olhar para ela. Então, a gente tem um acompanhamento com assistente social, tem um acompanhamento terapêutico. Do ano passado para cá, a gente conseguiu um psiquiatra que vem a cada 2 meses, que agora ele está atendendo online, né, mas que acompanha, né, com consultas a cada 2 meses. E tem os atendimentos de saúde integrativa, né? Então, a gente tem os atendimentos com massoterapia, aurículo, acupuntura, aplicação de reiki, aromaterapia, e aí vai de acordo com o quadro, né, com a necessidade de cada mãe. Depois do intervalo, a gente segue a conversa com Joyce, para saber um pouco mais sobre o funcionamento do Espaço Gris e como tem sido enfrentado o período de pandemia. Fique por aqui, que Histórias do Velho Oeste volta já já. Estamos de volta com o programa Histórias do Velho Oeste. No episódio de hoje, a gente conversa com Joyce Paixão, coordenadora do GRIS, Espaço Solidário. O Espaço GRIS busca oferecer um atendimento integral às crianças e famílias atendidas na região da Vila Raiz. Tem as que a gente chama de atividades pedagógicas, que eu costumo brincar, gente, que são as gincanas. E aí a gente passa um mês, a gente escolhe um tema para um mês, e todas as sextas-feiras são dedicadas a esse tema. Então, por exemplo, ano passado a gente trabalhou as queimadas na Amazônia, direito a direitos, sobre racismo, trabalhou sobre machismo, trabalhou sobre transfobia, porque a gente tem vários voluntários e voluntárias que são pessoas trans, né, ou não binárias. Então, a gente vem trabalhando isso tanto com as famílias, né, tanto com as crianças. Com as crianças é bem mais fácil. Né? Para elas, se eu disser, não é tia, é tio, faz todo sentido. Né? O problema, na verdade, são os adultos. Então a gente já teve mães que tiraram as crianças daqui porque não queriam que os filhos convivessem, né, com pessoas trans. É bem complicado, né? Já teve mãe que a gente fez uma oficina de ganzá e de chocalho, né? E a mãe vinha trazer de volta o brinquedo, né? Porque acha que é ligada a alguma religião. Então a gente já trabalhou com eles também a questão da religiosidade, né? Veio alguns amigos meus, a gente fez um toré aqui com eles, foi bem incrível. Na verdade, no caso com as crianças, é fazer com que elas não enraizem esses preconceitos. E no caso dos adultos responsáveis pelas crianças, é que eles comecem a desconstruir, né, todo esse preconceito, que muitas vezes não faz o menor sentido. A pessoa está só no ciclo reproduzindo, ela nunca nem necessariamente parou para refletir sobre isso. Pensando na qualidade de vida das famílias, o GRIS entende a necessidade de também atender as mães das crianças e adolescentes do espaço. Assim, atendimentos terapêuticos e oficinas que visam a geração de renda são oferecidas às mães. A gente fez uma oficina uma vez para fazer picolé gourmet. E aí uma mãe investiu nisso, hoje ela está vivendo disso, assim, né? Ela não, óbvio que ela não está tirando uma fortuna, mas ela começou fazendo picolé para vender, depois ela começou fazendo um pudim, colocando também para vender, depois fazendo um bolo. Agora ela já fez, né? O terracinho da casa dela, ela vende picolé, vende bolo, faz encomenda de doce, vende açaí, não sei o quê. Teve uma outra mãe que depois da oficina, né, dessa de unha, começou a juntar dinheiro e agora tá fazendo unha em gel, né, e faz unha personalizada. Então a ideia é que elas vão, né, se desenvolvendo e criando autonomia sobre as próprias vidas e se percebendo como mulheres para além do papel de mãe. Eu não chamo, mãe, a senhora pode vir aqui, fulana, você pode vir aqui, né, porque elas não são só mães, né, tem um outro papel que muitas vezes é colocado de lado, né? Então a gente tem esse cuidado de também fazer esse resgate dessa mulher, né? Quem é essa mulher que está, né, que tá o tempo inteiro cuidando da casa, cuidando do filho, correndo atrás do sustento, né? Algumas vezes em relações extremamente abusivas, sabe? Muitas delas não conseguem se perceber nessa relação, normaliza aquilo, então acho que, ah, mas é isso mesmo, só tem isso. A gente funciona, na verdade, como um aporte, né? E aí, a partir daí, a ideia é ir tentando fazer com que essas crianças floresçam, né, sozinhas. Eu costumo dizer que é meio que, para mim, o GRIS ele funciona como um grande oásis, né? Que a criança vai vir para beber da água daqui para continuar a jornada dela sozinha. A ideia da gente, né, e aí muitas vezes é complicado de conseguir editar ou de conseguir financiamento, porque muitas vezes é muito mais voltado dentro de um processo assistencialista do que dentro de um processo de fazer com que essa pessoa tenha autonomia sobre a vida dela. Durante a pandemia, o atendimento presencial às famílias foi prejudicado, mas diante da situação, a necessidade de olhar para a comunidade se fez ainda mais urgente, e uma das ações produzidas pelo GRIS nesse período foi o mapeamento da região da Vila Raiz. Mês passado, a gente fez um mapeamento inteiro da Vila Raiz, porque quando a gente foi pesquisar, o último censo é o censo demográfico de 2010. O censo que seria esse ano não foi feito, então era meio que impossível trabalhar com informações de 10 anos, porque quando se trata, por exemplo, de comunidade, sei lá, com 15 dias tem uma casa construída, tem mais 4 ou 5 pessoas dentro da comunidade. Então, tanto que quando a gente fez o censo, dizia em 2010 que aqui na Vila Raiz tinha 353, enfim, alguma coisa, 350 e alguma coisa de casas. Quando a gente foi fazer agora, a gente aplicou 810 questionários. Então, assim, em 10 anos, mais do que dobrou a quantidade de casas e comércios, né? A gente ainda está no processo de tabulação de dados, para saber exatamente quantas crianças tem na primeira infância, quantas crianças na segunda infância, né? Quantas pessoas não têm esgotamento sanitário, né? Que foi uma descoberta. A gente já sabia que a comunidade, né, era esgotado para o rio, mas a gente não tinha dimensão, né, de quão grave era a situação. Assim. Eu acho que menos de 10% das casas tem algum tipo de esgotamento e todo o restante vai para o rio. Então, a gente foi para o rio para fazer algumas fotos E eu acho que tem alguns lugares, que eu acho que são os lugares mais críticos, que eu acho que até quase metade do rio você só vê uma gosma, assim, preta, assim. Você, a água, você vê aquela água grossa. Uhum. E aí a ideia é que quanto mais informações a gente tem, a gente consiga não fazer só um trabalho aqui dentro do espaço, mas também fazer um trabalho mais direcionado para mudanças dentro da comunidade. São 810 residências, tem só 2 equipamentos sociais, que é um campo de futebol e uma escola, que é da Igreja Católica, mas que também não consegue abarcar, né, a necessidade de tantas pessoas. Se tem uma coisa boa, com grande aspas, né, que a pandemia trouxe, é que saiu escancarando, né, toda a realidade, assim. Então, a gente tenta aqui, nesse momento, já que a gente não está atendendo presencialmente as crianças, a gente tem feito atendimento online, só que a gente não consegue atender todas as crianças online, porque tem crianças que não têm a família, ou não tem telefone, ou é um telefone, né, de botão ainda, que não tem acesso à internet, então a gente não consegue fazer, porque elas participem das atividades online, a gente só consegue fazer o monitoramento mesmo, ligando ou indo na casa. Né, que algumas crianças e algumas famílias a gente vai na casa, porque são crianças muito alérgicas ou que tem algum outro tipo de comorbidade ou dificuldade de locomoção. Então, esse monitoramento a gente vai na casa da criança para saber como é que a criança está, como é que está a alimentação, como é que está a saúde, como é que está a família dentro desse contexto. Que era o que a gente já fazia aqui, mas agora, pelo contexto, a gente não pode, a criança não pode. Também não pode, sei lá, pegar uma criança que é cadeirante e sair andando no meio da rua para chegar até aqui. Para custear as atividades cotidianas e atender as famílias da comunidade, a equipe do Espaço Gris busca doações e conta com o apoio de pessoas voluntárias de diversas áreas. O primeiro ano foi bem difícil, assim, porque a gente tirava do próprio bolso, né, para cobrir. Já no segundo ano ficou um pouco mais tranquilo, porque a gente tem um doador fixo, né? E tem uma empresa aqui do bairro que todo mês ela faz uma doação pra gente, que é o que a gente paga, né, as contas, porque tipo, a casa não é própria, então a gente paga aluguel, paga água, paga luz. Agora a gente não paga mais internet, que é uma internet de bairro, e aí ele disse, não precisa pagar não, tá tranquilo. Então, a gente tem essas duas pessoas que não chega a garantir o básico, mas é uma grande ajuda, assim. Que, definitivamente, se a gente não fossem eles, teria ou se tornado impraticável ou bem mais sofrido mesmo, assim, o trabalho. E aí, a gente tinha algumas estratégias. Então, a gente fazia os bazares, né, que era uma forma de reverter fundos para o financiamento da casa. E para o ano que vem, vem alguns outros planos, né? A gente quer, por exemplo, fazer uma campanha de arrecadação anual, como alguns grupos, né, alguns coletivos fazem. E a gente viu, né, em contas, a gente teria que ter um orçamento mínimo de R$100 mil anual para fazer a coisa minimamente andar, assim, né? Ter o básico do básico. Garantindo, por exemplo, uma ajuda de custo para os funcionários, né? Garantindo ter uma pessoa que realmente fica aqui ajudando no processo de limpeza, cozinhar a comida para as crianças. Então, para o ano que vem, a gente vai lançar essas duas campanhas, a campanha de arrecadação anual e essa entrega dos boletos, né, para quem se comprometer, de, sei lá, doar R$15 mensais, R$20 mensais, enfim, dentro do que for a possibilidade da pessoa. A gente teve muito isso durante a pandemia, assim, gente que ligava e fazia, eu só tenho R$15 para doar. Ótimo. Né? Porque aí vai se somando com mais R$15 de outra pessoa, com mais R$20 de outra pessoa, com mais R$30 de outra pessoa. E ano que vem a gente pretende tirar o CNPJ daqui, para tentar, tanto em algumas empresas, que, por exemplo, conseguir fazer o cadastramento na Ceasa, no banco de alimentos na Ceasa, tem que ter CNPJ. Conseguir fazer esse cadastramento no atacadão, tem que ter CNPJ. E aí são esses 3 planejamentos para que a gente possa tentar funcionar, sei lá, com um pouco mais de tranquilidade. Além dos atendimentos, a alimentação das crianças é essencial para a continuidade do projeto. prezo muito por ter a comida aqui, né? Eu já, enfim, eu vim de uma família muito pobre, eu sou a primeira pessoa da minha família, né, a se formar numa universidade pública, minha família entender a importância, sabe? Se a criança quer estudar, vamos dar esse suporte para que ela estude. Então, é uma das coisas que me mobiliza muito aqui, para que nunca falte, é a gente ter essa alimentação em abundância, sabe? Para que as crianças possam se alimentar bem. Logo no começo da pandemia, eu queria continuar abrindo para que as crianças viessem comer aqui. Ou que a gente, enfim, conseguisse uma quentinha e elas levassem para casa. Só que aí eu me consultei com um amigo meu, que é infectologista, e disse, olha, não aconselho de jeito nenhum. E aí foi quando a gente começou com a campanha, né? Porque a ideia inicialmente era atender as famílias que a gente já atendia antes da pandemia. Só que aí a coisa foi tomando corpo, né? Tinha muita gente precisando, então, tipo, teve meses de a gente entregar 300, 350 cestas básicas, sabe? A pandemia paralisou algumas atividades, mas o GRIS continua seu trabalho, pois existem planejamentos e sonhos que seguirão em curso no caminho do Espaço GRIS. Durante a pandemia, a gente teve muita visibilidade, a gente estreitou muito as redes com outros coletivos, né? Com o pessoal do Centro Maria Andrade no Ibura, com o pessoal da Associação de Três Carneiros no Ibura, com o Caranguejo da Baía dos Registros, né? Com a biblioteca de lá, que é um projeto também maravilhoso. Um pessoal, sei lá, a gente está com articulação com o pessoal de Caetés 2. Houve esse fortalecimento de redes e que vai continuar no pós-pandemia. Então, a ideia é que a gente consiga também fazer essas trocas e sair fortalecendo todos os lados. A realidade pós-pandemia, assim, vai ser bem mais complicada. Então, a gente precisa estar preparada para conseguir dar continuidade com força, né, ao trabalho. Qual é o teu sonho? Eu quero estudar bem muito para ser jogador. Eu quero estudar bem muito para ter um futuro melhor. Eu quero estudar bem muito para ser youtuber. Isabelle. O meu sonho é morar numa fazenda. Ter moto, carro, cavalo, boi, periquito, papagaio. Ter um rottweiler. Pra pilotar, né? Você vai ter um cavalo. Não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer, só nos meus sonhos existe. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar sem precisar respirar. Nada na vida me assusta. Nada. Nada. Nada na vida me assusta. A gente acabou de ouvir um trecho do documentário Alegris, resultado das oficinas de audiovisual feito com as crianças do Espaço Solidário. E ouvimos também Dani, voluntária do Espaço, fazendo a leitura do livro A Vida Não Me Assusta, de Maya Angelou, para uma atividade do GRIS. Agradecemos muito a você, Joyce, pela construção diária do Espaço GRIS e por compartilhar aqui com a gente sua história. E se você que está nos ouvindo quiser saber mais e quiser colaborar com o Espaço GRIS, procurem por GRIS Espaço Solidário na internet. E através da campanha Mapa Solidário do Recife, disponível em mapasolidario.riacho.info. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado, 1h30 da tarde, na Freicaneca, 101.5 FM. E domingo, ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego, temos também reprise nas quartas, às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues,